próximo através do 62 de Hotel 8001. 18, gol 397. 7 Alfa, até o ponto de espera 28. Até lá na minha escuta, o ajuste permanece no 015. Quando pronto, ponto de espera 2, 186. Bom voo. Ok, Juliette e Alfa, até o ponto de espera da 28. Quando lá, 118.6. Um bom domingo, até 8001. Gordo 64, na escuta. Afirmativo. Pronto, cópia? Prossiga. Gordo 64, Salvador Belém, está autorizado nível 180, decolada 28, após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030, após 030, curva à direita, na seta Momo, transição Albo, após Albo, direto Petrolina, após Petrolina, direto Teresina. Em Teresina, intercepta a Whisky 20, aerovia, até Serra Lima, Índia, após a aerovia Golf 677 até o destino. 5164 é o transponder. 5164, o Gordo 64, aguarde para o cotejamento. Solo, bom dia. A central, antes da Alfa, 600 da Gol. O 600, irá da passagem ao Airbus Atan, após o tráfego, cruza Alfa via Kilo, pátio 3. No pátio 3, aguarde instruções. Portão previsto ao 0612, se encontra ocupado. Afirmativo, então. Agora o colega cruza a Alfa, ingressa naquilo, pátio e aguarda para 612, o 600. Afirma. Gordo 64, coteja. Está autorizado Belém, 80, decola da 28, mantenha proa até 030, após curva direita, subida bomba, transição Alfa. Após DCT Petrolina, DCT Teresina, após Whisky 20, até São Luís, após Golf 677, DCT Belém, e transponde 5164, Porto 64. Controle 109.35. Ok, controle 109.35, tá pronto pra partir. Livre acionamento, reporte como pronto para o táxi, o Gordo 64. Ok, reportará. Paulo, bom dia, Webjet Mercedes 21, centro da Romeu, 310 Fortaleza. 310 Fortaleza, será coordenado 6721, aguarde cópia, informação em curso Romeu. Gente, será previsto vereador? Negativo, Momo. Momo. Paulo, gol 754 para Recife, 490. 97. Iniciando a aproximação final, baixar travado. Gol no 697, boa tarde, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 119. Livre pouso, gol no 697. Boa. 0, ingressa quilo, pátio 3, no pátio 3 eu guardo instruções. Ingressa quilo, pátio 3, 600. E o pushback do Mercedes no ar, cópia após? Paulo, pode prosseguir na Alfa ou 600? Gente, ingresse, a questão é que já passou daquilo, não é isso? Afirmativo, não dá pra retornar. Prossegue em frente e aguarde antes do ataque sua Índia. Aguarde antes da Índia, 600, obrigado. Copiou a mensagem 21? Afirmo, em mais 11 segundos eu pago sua cópia. 600, mantenha a posição da Juliette. Antes da Juliette, gente, 600. Webjet 6721, pronto, cópia. Pronto. 6721, autorizado Fortaleza, nível de voo 310 via UPZULU 19, a rota, UPZULU 19. Decolado 28, após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030. Após o nível 030, curva direita na saída Momo, transição Frotti. 5152, eu transpondo o controle 119.35, 6721. 01, visual com tráfego na final, mantendo o ponto de espera na 28. Após o tráfego na final da 28, a Lima tem pista 28, então 8001. Após o tráfego na final, a Lima tem na 28, então 8001. Pronto para o táxi, para o autorizado push e chamar o táxi, Mercedes. Afirma. Salve Salvador. Boa tarde, o 4089 para Campinas, 360, cancelação do mesmo. 360, Campinas, azul 4089, será coordenado by cópia. Gente, é demais. 1754, copia? 1754, Salvador, Recife, autorizado, nível 390, via Upper Whisk 58. Decolado 28, após a decolagem, mantenha proa até o nível 030, após curva direita na saída Aron, transição Melim. Aciona 5155 no transponder, controle 1 no 9.35, voo no 754. Autorizado Recife 390, preço 58, decola 28, mantém a proa até o 030, bota curva direita no Aron Melim. Transponder 5155, controle 1935, voo 754. Cotejamento correto, posição 08, reporte quando pronto. Alfa 697. Vão no 697, 1219. 19. Então 8001, livre de decolagem, pista 28, vento 240 graus, 109. Iniciando a decolagem, pista 28, da 8001. 76 Juliette, atrás do Bangra, companhia. Alfa Juliette, mantém em posição. Passa nível 150, chama agora o controle, questão centro, Recife, frequência 1288, alterna 133, decimal 25, boa viagem. Copia aí 1288, 13325, muito obrigado, boa tarde. Decolagem 28, após a decolagem, mantenha pro até o nível 030, após curva esquerda na saída Gole, Eval, após Eval. Posição Gonza, após Gonza, posição Eudes. Gole, Val, Gonza, Eudes e a saída. O transponder 5165, controle, operei 1 no 9, decimal 35, azul 4089. Sente autorizado, Vitória 360, decolando a 28, mantendo a proa até o 030, depois esquerda, Gole, Eval, Gonza. O controle em 1935, poderia confirmar o transponder? Afirmo, a rota é Upper Whisk 50, transponder 5165 e faltou só o último trecho da sua saída, após Gonza, Eudes, e o controle 119.35. Gente, a Upper Whisk 50 e após Gonza, Eudes, com 5165 no transponder, azul 4089. 4089, cotejamento correto, posição 09, reporte quando pronto. Para o táxi, web 6721, 122, 3 horas, Recife. Autorizado o táxi via pátio 3, quilo para ponto de espera 28, o webjet 6721, ajuste no 015, no ponto de espera, torre 386. Via pátio 3, quilo no ponto de espera 286, fique 6721. O Pelo 600, irá dar passagem ao Boeing da Webjet realizando o táxi, tal quando mesmo ingressar agora no pátio 3 está livre. Seu ingresso para o portão 612. Afirmativa, após a passagem do colega, ingresso 612. Obrigado, 600. Pelo 697, assim que o Boeing da companhia sua frente inicial está, e o táxi está livre, segui-lo. Seu portão é o 111. Segue atrás do Boeing, igual 697, 111. Atente é mesmo que o mesmo irá parquear no 06. Voo 13, perfeito. Agora 18,6, bom pouso. Obrigado. 64. Voo 64, confirme pronto para o táxi. Okay, pronto para o táxi, 47 POB, autonomia de 8 horas, alterna Macapá, gente da Romeu. Confirme apenas o indicativo de Macapá, por gentileza. Mike Charlie Papá. Mantenha o perfil 8001. Gente, 8001. Jogou 1328. Boa tarde, Gono 328, livre pouso pista 28. Informa os últimos 90 metros fechados e o vento 250 graus 09 nós. Tá certo, livre pouso na 28, voo 1328. Posição 02, autorizado, puxa, acionar, reporte quando pronto para o táxi. Reportar a táxi do 3173. Mantenha a posição, Gol, temos um tráfego agora realizando pouso na cabeceira 28. Mantenha a posição na altura, aguardando instruções. Ok, manterá aguardando instruções. Salvador, approach control, good afternoon, this is a Bianca 320. Taxi number 7200 down to 152 with the Romeo. Avianca 6320. Scott ident, clear via car arrival, descend to 2000 feet, can H1015 report localized course on the H28. Roger, via car descend to 2000 feet. We request to do the RNAV GPS upon the 28 if possible. Fly ahead and send a view to 362. Roger, fly ahead and send a view to 362. And you have 6320. Uno 328, solo 26, Olivrão 219, mantém posição antes da Alfa. Ok, vai livrar o 219 para manter a posição antes da Alfa. O 1328. dia, Webjet 6721, ponto espera 28. Bom dia, Webjet 6721, a Lima tem pista 28. A Lima tem 28, 6721. Solo Salvador, é o gol 1328. Estou andando na Delta, antes da Alfa. 28, cruza Alfa via Kilo, pátio 3, no pátio 3 e aguarde, instruções. Cruza Alfa, Kilo, mantém a posição e aguarda, gol 1328. Gol 64, autorizado o cruzamento da pista no 028, via Taxiway Hotel e Delta. Ok, via Hotel e Delta, está cruzando, 64. Down to 2000 or 2500? 2500 feet. Okay, Roger. Down to 2500, Avianca 6320. O Golo 806 Aracaju 230. Abriu. Pré-coordenado, base cópia. Guardando. Golo 64 prossegue via Alfa até o ponto de espera do 28. Lá no ponto de espera quando o próprio 208 meia dúzia, ajuste no 0 no 5. Bom voo. Ok, pela Alfa até o ponto de espera do 28. Pode contar do 208 meia dúzia. Bravo, estacionamento azul 4089, posição 9. Azul 4089, posição 09, autorizado por estacionar, reportado. Autorizado, 4089. O 1328 mantém a posição no passo 3, portão previsto 02, aguardando o táxi do TAM. Tá, 7, gol 1328. Para o táxi 3173, o POB 156, 4 horas, Galeão. Aguarde, então 3173. Salvador, boa tarde, da 3234, Fortaleza, nível 373. Bom voo. 1935, bom dia, 6721. 156, 4 horas, o Galeão, hotel. Controle Salvador, muito boa tarde, Objeto 6721, cruzando 1800, matando porto até 3000. Tato radar, sul para o nível 310, perfil Momo Frote. O Objeto 6721 para 310, Momo Frote. Zero Maceré, guarde o número 2 para a cópia, bom 924. Prevista. Bono 328, táxi em frente, posição 02. 02, voa 328. Bono 806, pronto cópia. Pronto cópia. Bono 806, autorizado Aracaju, 230 ao nível, Golf 677, decolado 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030. Após 030, curva direita na saída Aron, transição Melim. 5154, eu transpondo o controle, 1 no 9, decimal 35. Sete autorizado, 230 Aracaju, via Golf 677, decolada 22, mantém a proa até 3000, curva direita, Arão Merlinha, aciona 5154, 1439-35, gol 19, gol 1806. 1806, cotejamento correto, portão 104, reporte quando pronto. Reportará. Solo gol 754, portão 08, posicionamento. 1754, aguarde. Mano. É o número 2 no setor. 64. 3834 Fortaleza, informa o nível solicitado, é o 370. Afirmativo. Número 2 para cópia, aguarde. Informação em curso é Romeu. Conselho, 3 aprovou de frote para o 6721. 089, está com 79 a bordo, 3:40, alternando com 5:40. Confirmos apenas o POB, 079. Firmativo, 79. Azul 4089, autorizado táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera do 28. No ponto de espera, quando pronto, torre 108, meia, ajuste no 0, no 4 agora. Até lá na minha escuta, bom voo. Gente, Juliette. Juliette Alfa, ponto espera da 28, quando ponto torre 18,6, azul 4089. Uno 754, solo voltando. Consiga, senhor. Coordenando com a equipe de solo, irá taxiar agora o Embraer da Azul. Quando mesmo livrar sua cauda, está autorizado o seu pushback acionamento no 08. E após o Azul, autorizado, chama táxi, ponto 754. Solo 3566. Entre 5 e 6, Aracaju, confirme o nível. 190. Com a meu número 3 para a Copa Guarda. Oi, Salvador, boa tarde, 3173. Próximo ponto de espera pronto. São 3173, ali mantém, pessoal 28. A linha mantém 28, 3173. Gordo 64, decolada 33, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, grato, bom trabalho. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Gordo 64, decolada 33, cruzando 710, subida bom, mantém a proa até 3000. Gordo 64, contato radar, sopa nível 180, perfil Momo, vigilância. 64. Viro Quebec Serra, prossiga. Ajustou o time, turma 094, prossiga as referências visuais, informa tanto para a descida, prossiga para o corredor Caixa Prego, siga o Quebec Serra. Quebec Serra, guarda de cópia, informação em curso é o meu. Foi o 924, pronto cópia. Vai 24. Voo 924, Salvador Marcel está autorizado nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030. Após curva direita na saída Aron, transição Melim. 51176, o transponder, o controle 199, decimal 35. Voo 924. Autorizado 350, Upper Whisky 58 para Marcel. Decolada 28, mantém 030 na proa, após curva direita. Saída Aron, Melim. Aciona 5176, controle 1935, chama o cono pronto, gol 924. Gente, mantém a proa da pista, o eixo da decolagem, até o nível 030, gol 924, antes de iniciar a curva direita. Correto, cotejou, gol 924. Portão 05, repórter quando pronto. Chama. Salvador, boa tarde, 600, gol. Número 600 Natal, informe o nível solicitado. 410 Tri Delta. 410, é o número 4 para a Copa Guarda. Obrigado. 3834, copia. 3834, na pronta. 3834, está autorizado Fortaleza, nível de voo 370 via Upper Zulu 19. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa, o eixo de decolagem da pista 28. Após o nível 030. Curva direita na saída Momo, transição Frote. 5173 é o transponder, o controle 19 decimal 35, tanto 3834. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulo 19, decola da 28, mantém a Proteu 030, depois da Momo, transição Frote. Responde 5173, 1935, 3834. 3834, cotejamento correto, repouso quando pronto para acionamento e push na posição 07. Parado. Contato igual 754, com POB 65, 065, 1330, alterando Fortaleza. 754, autorizado, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera do 28. Quando próximo, quando pronto, no ponto de espera, torre 386, ajuste no 04. Livre táxi, Juliette, Alfa, ponto 028, lá. 086, gol 754. É 3566, copia? Copia, 3566. 3566, está autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Decolagem 28, após a decolagem, mantenha pro até o nível 030. Após o nível 030, curva direita na saída Aron, transição Melim. 5167, eu transpondo o controle 119.35, tá? 3566. Meia, cotejamento correto, posição 01, no reporte quando pronto para acionamento táxi. Acionamento push, corrigindo. Boa. Acolho, fora de AK-6-2-0. Jet 6702, autorizado, vou ir ali, só no localizador. Vou mudar o localizador, Jet 6702. No corredor Axé, até a liberação do controle Salvador. Aciona 0251 no transponder, o controle 119.35, Alfa Tango CA. É, cotejamento correto, confirme o POB. Usa bola ciente, fracionamento táxi 2, 108.6, bom voo. Serra, prossiga. Reporte táxi, está na Serra. Aviaca 6320, we are now passing the Victor 364 established. Avianca Brasil 6320, complete air nav approach, contact canal tower 118. Canal tower 118 point. 6. Point 3? 6. 6, roger. Tá, não temos conselho demais. Salvador Tower, with the film, this is Aviaca 6320 on final 128. Aviaca 6320, clear to land, runway 28, wind is 220 degrees, 10 knots. Clear to Aviaca 6320.